Alice Albuquerque. Vive entre os baques, os beck, os clique, os cleque, choca os pés de break. Que inveja as track de quem toca o barco à frente. Eu tô com a frota de foqueta contra os lock que tá contra a gente. O sol nasceu pra mim, agora vem pico e faz sombra. Mexo com as mentes, eles mexem a lomba, lomba. As portas fechadas se arromba. Tô pronto pra esses vermes, assim como quem sai de casa tá sujeito a merda de bomba. Sou mais um louco que sonhou com a melhora financeira. E agora é hora de guardar os baldes das fronteiras. As windows shop cega a visão dos irmãos, mas também não digo que é errado eles quererem umas roupa maneira. A fome mata, eu posso te dizer que mata tanto quem tem quanto quem não tem o que comer. Por isso eu oro em nome de todos os vivos. A profissão perigo é tanto a quem carrega uma quadrada ou um livro. Recebo a visão pra enxergar quem é real. O fato pra farejar quem tá pelo meu mal. O tato pra tocar na mão dos moleque. A audição e a fala pra poder escutar e cantar rap. E o meu paladar me diz o que é bom e o que é ruim. Minha coragem me faz lutar por quem tá por mim. Esse bagulho tá longe do fim, meu mano. Nasci careca e sem dente, se for contar tô no crânio. Vai morrer quando vê que os moleque daqui não tem medo da vida e nem de morrer. Ó Senhor, pelo amor. Quando vê que os moleque daqui não tem medo da vida e nem de morrer. Senhor, pelo amor. Se pegaram a cartilha de perdedor que diz que pra vencer só sendo traficante ou jogador. Me mostraram o que eu queria pra dizer que eu nunca teria aquela merda toda. Sinceramente, eu disse que se foda. Pois já sonhei com carro, sonhei com as motos e com as minas. Já vi que as vitrines são armadilhas assassinas que dão vida à ambição guardada nos corações de moleques que matam, morrem, correm atrás de mansões. Soluções à base do extermínio de quem tem domínio dos bens. No condomínio, declínio, roubando Mercedes-Benz. Eles nos despertam fascínio por dinheiro e não por raciocínio quando entopem nossos trens. Mas a gente não deve agir feito selvagem mais. Isso permite que eles nos tratem como animais. São meia dúzia de pessoas no poder que te fazem lutar contra quem tá na mesma merda que você. Por isso a gente tem que ser um pelo outro, saca? 10 mil fuzis não podem contra 10 milhões de facas. Hey! Vários manos, vários danos, vários canos, vários panos manchados se a gente ataca. Os monstros se degladiando nas capitais. Quatro estão orando nas catedrais, se perguntando quanto tempo mais. Quanto tempo faz? A guerra do interior humano assusta bem mais. Já tá na hora de tomar o chicote do capataz. Vem, a dor caleja, mas o excesso não faz. Vem, vem, vem, vem. Mas justiça, Senhor, paz, amor, amém. Vai correr quando vê que os moleque daqui não tem medo da vida e nem